estamos a partir das 23 e para durar até à 1 da manhã, não só hoje, mas até sexta ou até sábado, se preferirem. É o regime de Viriato 25, a nova Toca do Lobo em plena radar. Iniciais, também as boas-vindas para Viriato 25, a nova Toca do Lobo, pontinho da antena radar 97.8 MHz, rádio difusão online www.radarlisboa.fm. The Walkman, You and Me, On the Water e este In the New Year. It's a point of pride. And it's louder than lightning in this room of mine. Oh, I'm just like you. I never hear the bad news. And I'm never waiting on my landslide. Our troubles are over. My sister's a maid. To all my friends, yeah, that's how it started. Took a sweet time. Viriales 25, as boas-vindas à edição de que une as noites de terça para quarta, entregues para já três temas dos Walkman, o álbum You and Me, que não rodava por aqui há algum tempo, On the Water, In the New Year, Seven Years of Holidays. De visita mais uma vez ao nosso país, neste 2009. Exatamente no Super Box Super Rock.

the time. What do you see when you turn on the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try. Fase inicial, Viriato 25, terça para quarta, primeira das duas horas, convosco até à uma da manhã nesta Operação Noite, dentro da Radar. Daqui a pouco há tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Há pouco The Decemberists, The Rakes Song. E porque estar na antena da Radar significa não ter preconceitos nem complexos. Easy Star All Stars featuring Luciano E. with a little help from my friends.

Department of Eagles, mais acrescentos para as soltas. Na altura encaminhamos para mais uma rubrica fixa, é a Colher de Blues, a acontecer por volta das 23h45. Gostávamos de deixar aqui alguns sons como aperitivo para uma das grandes visitas em palcos portugueses. Falamos de Rokia Traoré. Vamos esperar que ela pronuncie o título do tema para depois o repetirmos. Anda por aqui pelo menos uma cora. Na folo kadi, wanima tigi fedja kadi. festas em Portugal este mês de maio é consultar o blog radar.blogspot.com para se posicionarem. Apanhamos hoje esta hipótese de divulgar em som uma das grandes estrelas africanas a despontar na Europa e no chamado Ocidente, que nós chamamos nosso, e que afinal não é assim tão nosso como isso. Daqui a pouco há a Colher de Blues. Entretanto, um passeio pela compilação Bound, Assembly Now, Peter and the Pirates, Sons and Daughters. Rápida, porque os temas são curtinhos à compilação Bound, tem o genérico The Kiss of the Crocodile, Assembly Now com Left and Right, aqui Pete and the Pirates, depois Sons and Daughters, Guilt Complex. Come on now, baby, come with me. Come on now, baby, come with me. Yeah.

bem mais longe do que julgávamos na compilação Bounds, que tem o genérico The Kiss of the Crocodile, Assembly Now, Pete and the Pirates, Sons and Daughters, e mesmo para pôr a cereja no topo do bolo, este Rodeo Massacre com The Ocean. Mas Viriato 25 tem outras atividades programadas, marcadas para cumprir. Noite dentro do radar até à uma da manhã, edição terça para quarta, escassos 6 minutos de chegarmos ao tlin-tlin da meia-noite. É a colher de blues do reencontro a El Loco, Sissick Steve and the Level Devils. Well, sir, I used to hobo around country, and me, I preferred hopping on freights. So what you do is, you, if you want to go somewhere, you head on down to a yard and try to figure out which way the train was going, what direction. And, you know, see if you could figure out if it was heading your way. So you kind of scout out the yard a little bit like that. Now, some fellas, they like getting on a train in the yard, and because it's easier to get on a train that ain't moving. But then you got to be kind of careful of the bulls, and they're sort of like the polies that work for the rail company. So some of the yards, you could get yourself into some trouble. But so to speak, being kind of allergic to any kind of police, I used to catch them outside of the yard. And so I used to catch the train, you know, maybe by a signal where it had to slow down, or a sharp bend, something like that. And you kind of be hiding in the bushes when the train creep by. But I was kind of a boxcar man, but I'd ride anything, grainer or unit. But what you do is you kind of run up alongside and throw your roll up, and then try to find a grab or a step, and then get yourself on up there, and then yours away. I guess it wasn't first class, but definitely free. So, that's the way I used to get around, and do a lot of migrant working and casual labor. Mostly living outside, kind of rough. And sometimes you find, some other fella's camp. You could sleep in them camp. But I found myself mostly kind of going alone there. I guess we was what you call homeless nowadays, but back then they just called you a hobo or a tramp or a bum. But the police, they called you vagrant, and that was illegal. So if they felt like it, they'd just sometime come along and pick you up and take you to jail. And they'd leave you there for 3 days usually while they supposedly tried to find out if you was wanted or not. But they didn't have no computers back then, so unless you were some ace criminal, they usually let you go. And you'd get some hot grub in a bed and get to take a shower, so to speak, you weren't so bad. Well, sometime back in them days, they come up with the food stamp program, and that was, to my mind, a hobo heaven. And what you could do is you could you go down to the social office, and if you was a single male out of work, which that qualified me, and you get like about $35-$40 of this food stamps that come on a booklet, and then you could take them to a grocery store and get yourself some food. Well, I don't know who came up with the idea, but somebody realized you could just go go get another train, go to another city, and sign up under a different name. Because, like I said, they didn't have no computers back then. So, and then you go to another city and sign up again, and you get yourself like a little route you could do, and you could hop out, catch out, whatever, to a different city, and you do that round once a month, and if you were signed up enough, you could get up to a couple hundred dollars worth of food stamps and be living like a king. Only problem, when they started that thing, not every store took the food stamps, but that wasn't no deal. Another place you could go if you was down on your luck was to the Salvation Army. Could always get, but that's another story. I won't get into that now. So anyway, that's a little bit about what it's like bumming around. I don't know if anybody does it no more. I guess probably not. But yeah. Well, I guess that's it. Retomamos esta semana um velho álbum de Sissex Steve and the Level Devils. Exato, The Level Devils, após a Goliora de Blues ter sido interrompida por duas inserções óbvias. Primeiro a de Calvin Russell, que nos trouxe uma visita nossa Rui Vasco há umas duas semanas atrás. A outra para Doug McLeod, que tem datas marcadas para 22 de maio no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra, 23 no Romeu Correia em Almada, depois 28, 29 e 30 respectivamente no Auditório de Espinho, Casa das Artes de Arcos de Valdevez, Teatro de Vila Real. Vocês já ouviram na semana passada o som de Doug McLeod, Real Roots. Radar. Meia-noite. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já ao 808-200-400 da Zone TV Cabo. O seu assobio causa suspiros e a sua música comove-nos. E agora, ele está de regresso a Portugal. Oh, I'm an home, we are the home sociopaths. Andrew Bird, 24 de maio, data extra em Lisboa, Cinema São Jorge, 26 de maio, Teatro Circo de Braga. O músico passa pelo nosso país com as canções do novo álbum Noble Beast. Andrew Bird, ao vivo, 24 de maio, data extra em Lisboa, Cinema São Jorge, 26 de maio, Teatro Circo de Braga. Apoio Radar. Radar, o futuro agora. Thank you. estiver mesmo muito preta, olá, que tal? Viriato 25, a nova Toca do Lobo. 97.8 MHz Rádio Difusão. www.radarlisboa.fm. A nova Toca do Lobo, 23, 1 da manhã, em plena radar, nesta operação noturna. Viriato 25, a nova Toca do Lobo na radar, até à uma da manhã. São os iniciais de hoje, entregues ao novo Dylan, Together Through Life. Beyond Here Lies Nothing, foi o que ouviram, primeiro tema. Keep your hands in your pocket. O super evocativo, If You Ever Go to Houston. Vamos só voltar atrás para não roubar o início do tema. Agora sim, desde o início. If you ever go to Houston, Dylan, Bob, together through life. Better walk right.

notas iniciais, feriado 25 horas complementar, edição terça para quarta, pontinha da antena radar 97.8, Bob Dylan, dois temas Together Through Life, foi Beyond This, Beyond Here Lies Nothing, e If You Ever Go to Houston, ficará sempre memorável na carreira discográfica tão grande de Bob Dylan. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Esta noite também recuperação para Discos Voadores com o Nuno Galopim. Acontece imediatamente a seguir a encerrarmos os nossos trabalhos aqui de Viriato 25. Portanto, entre a 1 e as 3, a preencher o espaço, a antena, a imaginação da Radar. Daqui a pouco há Boomerang e também a inscrição rápida nos New Cuts. Com Arboretum, uma edição Thrill Jockey, já de março de 2009, Song of the Pearl. Dentro na radar com um boomerang daqui a pouco. Vamos ter que empurrá-lo, já que Arboretum nos faz pensar e recordar tempos bem distantes sem a eletrónica possível nos dias de hoje. E estamos a referir-nos a tempos áureos do folk rock. Arboretum, Songs of the Pearl. Fall Spring foi o tema que ouviram. Fica ainda mais um para esta primeira etapa de descoberta. Another Hiding Place, Arboretum. My mind's wandering as so often. 25, fazemos constantes inscrições nos New Cuts, nunca sabemos as que são brilhantes ou as que não são, é uma questão de tentativas. Estamos crentes que esta será das marcantes de 2009, False Springs, Another Hiding Place, e o título tema para o álbum Song of the Pearl, Arboretum. Back in the brown times, and there in the rising midwinter sun was Abraham's ram caught in the thicket, and what a could be no home apart from this. But now it's long, long gone. When I look out across the clearing, it is obscure. Out in an ocean dark and vast, two fishes tied at Alpha are bound, waving a pole and waking the dead. A goat herder turned the shining star. So turns she, and there awoke a staring eye, but not a mouth. I've become as passerby. Thank you.

Once John Martin hits the stage, the audience won't let him leave it. Be at Birmingham Town Hall this Sunday and you'll see just how good John Martin really is. John Martin, Birmingham Town Hall, this Sunday. He's so good, it hurts. Tells me about you. Estamos em Variado 25 de Noite, dentro na radar dedicatória em Boomerang. Quarta semana consecutiva a John Martin é o álbum, não, o quádruplo álbum que celebra os 40 anos de John Martin, exatamente em 2009, na altura em que apareceu um pouquinho antes de nos deixar, janeiro de 2009. Hoje, Johnny Too Bad, Earth in Your Heart. Darling, that's all that you have to do for me. Just show me one sign. feriado 25 de noite dentro na Radar 97.8 MHz para a Rádio Difusão. É a quarta semana de dedicatória bem merecida para John Martin. Não sabemos se conseguimos arrumar todos os temas deste 40 Years of John Martin em No Saint, o quádruplo CD, de onde recuperamos hoje Johnny Too Bad, também este Hurt in Your Heart. Faltam tantos temas que revelam e deixam à vista e ao som e ao ouvido a personalidade de um dos grandes músicos do século XX na produção musical e criação musical inglesa, melhor, escocesa, já que John era Scott, de uma ponta do cabelo à ponta do pé. Vamos optar por usar um tema curtinho do final deste CD4, exatamente, Over the Hill. Para ficarmos com os outros para o resto da semana. John Martin, R.I.P. Este chama-se Over the Hill. Nothing in my favor, I got some rain in my face, going home. Hey, hey, hey, over the hill. Over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. I can't get enough of the sweet cocaine, enough of Mary Jane. Going back to where I come from, going rolling home again over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. Over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. Família. Na altura da sua edição, transformou-se no álbum mais vendido da história. Hoje, continua a ser considerado uma das melhores obras musicais da década de 70, o auge criativo dos Fleetwood Mac. Esta semana, viajamos até 1977 para recordar ou descobrir o álbum Rumours. É o álbum de família esta semana na Radar. Ainda há tempo para Na Ponta da Língua nesta edição de Viriado 25. Tiago Castro com o álbum de família. A passagem larga primeira acontece hoje às 14. Rumours. Mick Fleetwood posa de maneira muito especial com Stevie Nicks. É uma imagem que marca em 77 especialmente, e não se sabe bem porquê. Mas pronto. 14 horas, passagem inteira, Rumours, Fleetwood Mac. É assim a rodar. Do you know how? Pick up the pieces and go home. keep this frequency clear. Din nam tadiko taka jenuku kupataketa kupataketa tadin kataka jenuku tadin kardakata din tangata din tangata din tangata din tangata jenu taka din nam tadiko taka jenuku kupataketa kupataketa tadin kataka jenuku tadin. Din. Pronto, estamos perto do final de mais uma edição de Viriato 25, 23, uma da manhã de segunda a sexta, o que dá também o regime terça a sábado por aqui. Rumors, como sabem, é o álbum de família com Tiago Castro e passagem larga hoje às 14 horas. Na ponta da língua, Val. Jack Kerouac, all the stories I wrote, com Steve Allen no piano, Poetry for the Beat Generation. Traveling west. Boa noite. Take care. The junction of the state line of stay out of trouble. Arid western one, in the state line of poor Utah, I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of evenfall, the great image of God with forefinger pointed straight at me. Through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand, which saith, come on, boy, go thou across the ground. Go moan for man. Go moan. Go groan. Go groan alone. Go roll your bones alone. Go thou and be little beneath my sight. Go thou and be minute as seed in a pod. Go thou, die hence. And of this world report you well and truly. Anyway, I wrote the book because we're all gonna die. In the loneliness of my life, my father dead, my brother dead, my mother far away, my sister and my wife far away. Nothing here but my own tragic hands that once were guarded by a world, a sweet attention, that now are left to guide and disappear their own way into the common dark of all our death. Sleeping in me raw bed alone and stupid, with just this one pride and consolation, my heart broke in a general despair. And opened up inwards to the Lord. I made a supplication in this dream. So in the last page of On the Road, I describe how the hero, Dean Moriarty, has come to see me all the way from the West Coast just for a day or two. We've just been back and forth across the country several times in cars, and now our adventures are over. We're still great friends, but we have to go into later phases of our lives. So there he goes, Dean Moriarty, ragged in the moth-eaten overcoat he brought specially for the freezing temperatures of the East. Walking off alone, and last I saw him, he rounded the corner of 7th Avenue, eyes on the street ahead, and bent to it again. Gone. So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken-down river pier watching the long, long skies over New Jersey, and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the West Coast, and all that road going, and all the people dreaming in the immensity of it. In an hour, I know by now that children must be crying in the land where they let the children cry. And tonight the stars will be out, and don't you know that God is Pooh Bear? The evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all the rivers, cups the peaks, folds the final shore in. Nobody.